ZYM 864, canal 200, 87.9 MHz. Associação do Terceiro Milênio, a rádio comunitária de Agudos, localizada na Avenida Faustino Ribeiro, 230 Agudos, Estado de São Paulo. 87 FM. Boa noite, você está na 87. Thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Alô, você ouvinte sintonizado na 87 FM. Eu sou Luiz Lanzoni, com muito prazer trago a primeira edição do 2CJ, o Combates, Conversas e Jogadas, que trará tudo sobre o mundo dos esportes, com aquela descontração. E como a primeira impressão é a que fica, nossa produção caprichou na escolha de nosso primeiro convidado. Ele é o jornalista responsável do blog Planeta Octógono do GazetaEsportiva.net e já realizou coberturas especiais para os canais de TV como Esporte Interativo. Diretamente do Japão, Bruno Massami. Prazer te receber aqui, meu velho. Cara, eu que agradeço. Quero dar o meu alô aí pra todo mundo que tá ouvindo. Pô, que honra, né? Primeiro, caramba. Mas é isso aí, gente. Então vamos junto. Vamos falar bastante sobre esporte, falar sobre luta, sobre futebol, tudo o que vocês quiserem. Tamo aí, gente. Bruno, é bem legal receber um cara aqui que... um cara como você que faz tanto pelo crescimento do esporte. Você divulga aí muito o MMA, principalmente no blog Planeta Octógono. É um prazer imenso mesmo poder estar aqui conversando com você nessa primeira edição do 2CJ. Bruno, vamos conversar um pouquinho sobre você, só para o pessoal de casa te conhecer melhor. Conta um pouquinho da sua trajetória. Você que tá aí falando diretamente do Japão, né? Conta um pouquinho pro pessoal. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque se eu for contar a trajetória, vai ficar maior que o programa. Mas, entrando direto no assunto, cara, vamos dizer assim, eu até não sei como eu vou falar, mas assim... eu digo como uma maneira de, até como motivação para você que está ouvindo, até para sua vida mesmo, se você tem algum projeto, se você tem alguma coisa em mente, algum objetivo na vida, porque assim, eu vim para o Japão com 17 anos de idade, né, eu tive problemas particulares, né? Eu sou filho de pais separados, aquela coisa, né? Aquela vida maluca, né? E eu vim pra cá pra fazer faculdade, tudo, e acabei ficando por vários e vários e vários motivos, né? Que a gente precisa estar aqui, mas coisas que acontecem. E nesse tempo, eu já acompanho o MMA desde 1998, né? Então, desde lá que a gente tá acompanhando, né, vamos dizer assim, outside, né, de fora do meio. Porém, há 3 anos atrás, né, eu recebi um convite, né, tenho que primeiramente citar aqui pelo meu mentor, né, um dos mentores que me ajudaram a entrar nesse meio, que foi o Chico Lang, que é repórter, né, e também jornalista, né. Isso, ele é há mais de 30 anos na carreira, o cara é sensacional. Tipo, ele me deu a oportunidade de começar a trabalhar com MMA no site dele, que é o Chico Lang Press. E, graças a Deus, vamos dizer assim, hoje posso dizer assim, a Gazeta pra mim é um grande reconhecimento, porque é um dos maiores sites de esportes do Brasil, Assim, os números, a responsabilidade nossa, principalmente com o blog lá, é muito grande. A pressão é aquela, né? Você tá falando para mais de 500 mil de pessoas que acessam o site por dia. Então, os números são muito expressivos mesmo. Então, você tem que fazer um trabalho com muita responsabilidade, com muita garra, com muita concentração, porque o público, a gente sabe, né? O público que não só de lutas, mas o público do esporte em si, ele é um público exigente. Eles querem boas notícias, eles querem conteúdos com qualidade, com credibilidade, e tudo isso eu estou passando por essa fase agora. Mas, no meu caso, trabalhando com o esporte mesmo, eu estou há 3 anos fazendo coberturas, não só do UFC, porque a maioria das pessoas conhece o UFC, mas também dos outros eventos, né, que pouca gente divulga, como eventos nacionais aí no Brasil, tem vários eventos no Nordeste, no Sul do país, né, no Sudeste, né, seria até uma covardia que eu citar alguns nomes, né, para não privilegiar certos eventos, também eventos internacionais, principalmente eventos da Europa, que pouca gente divulga, eventos asiáticos, do Japão também, né, não só assim, eu falo num contexto geral, né, cara. Então, assim, sempre a gente, sempre como quando a gente pode, a gente tá cobrindo, trazendo as notícias. Se tem alguma notícia exclusiva, a gente também publica, sempre respeitando os eventos e também tentando não prejudicar os lutadores. Então, eu tô na Gazeta Esportiva desde o ano passado, fazendo, por exemplo, surgiu uma notícia ano passado de uma luta do Krokop, né? Eu consegui. Pra quem não conhece, o Mirko Krokop é um dos maiores lutadores do MMA, né? Vamos dizer assim. É ícone, né? Ícone no Japão por causa do Pride. Exatamente. Né? Não só aqui, né? Mas também no fora. No mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Né? Tanto que ele vai lutar na Croácia, né? Ele vai fazer a final do K1 na Croácia em março, agora mês que vem. E o cara, por onde ele vai, ele é um fenômeno. As pessoas querem ver, as pessoas gostam do estilo dele de lutar, e aquele estilo agressivo, com chutes, com socos, e ele é um cara que não vou dizer um deus, assim, né, mas é um grande ídolo do esporte, né, então, com certeza, é uma coisa que a gente também admira bastante. Então, uma das matérias exclusivas nossas foi um vídeo, né, que a gente fez com ele, né. No mês de dezembro eu consegui fazer uma entrevista com o Galvão Bueno, também falando sobre luta. Se vocês quiserem assistir, tá no YouTube, é só colocar lá Gazeta Galvão Bueno que vocês vão encontrar o vídeo também, que é uma entrevista muito interessante. Ele até revelando alguns planos do UFC pro próximo TUF, que vai acontecer mês que vem, que vai ser transmitido na Rede Globo. Se você que gosta do MMA e quer acompanhar o TUF na Rede Globo, que é o reality show de lutas do UFC, eu não sei se ele vai participar, ele não quis falar a respeito desse assunto, mas no dia 17 de março já está oficializado, a Globo vai começar a transmitir o TUF, que tem o Rodrigo Minotauro, que é outra lenda do MMA, e o Fabrício Werdum, também um grande lutador do Brasil. Provavelmente ele vai fará uma participação que é igual que ele fez na primeira edição, apresentando o programa. Provavelmente, né? Na verdade, não dá pra saber, né? Porque, pelo que a gente tá sabendo, provavelmente esse novo TUF vai chegar um pouco diferente. Né? Ele parece que ele vai sofrer algumas alterações no formato. Vai ser um pouco, eu não vou dizer abrasileirado, mas eles vão tentar trazer um formato de programa mais próximo do público brasileiro, para que a pessoa que está assistindo que se identifique, né? Eu acredito que seja essa linha, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí, né? Pô, se você quer curtir, porque o programa vai estar muito bom, né? Tem uma galera aí que está chegando para mostrar serviço mesmo. O TUF desse ano está prometendo muito, o TUF Brasil. E vamos aproveitar que a gente já tá falando de lutas. Vamos falar um pouquinho sobre as artes marciais, as Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, indicou nesta terça-feira a exclusão da luta olímpica, também conhecida como wrestling, do programa das Olimpíadas de 2020. A luta não aparecia entre os mais ameaçados, já que é o terceiro esporte a distribuir mais medalhas. Por outro lado, o Karatê, uma das artes marciais mais praticadas no mundo, tem muitas chances de entrar no programa olímpico a partir de 2020. Outra arte marcial que tenta a vaga é o Kung Fu. A decisão final será anunciada apenas em setembro, em Buenos Aires, durante a Assembleia do COI, depois da escolha da cidade-sede das Olimpíadas de 2020. E as três cidades-sedes que estão concorrendo é Istambul, Madrid e Tóquio. Bruno, vamos começar falando pro meio de lutas, que a gente está familiarizado. Como você vê essa notícia da exclusão do wrestling nas Olimpíadas? Olha, cara, eu acho que... Primeiro eu vou pelo lado da informação, né? A notícia caiu como uma bomba, né? A comunidade da luta nunca na vida imaginou que esse esporte tão tradicional, né, tão histórico, né, com grande história nas artes marciais e também nas Olimpíadas, né, como você mesmo citou, fosse cogitado. Vamos a dizer história assim. Da luta olímpica, o nome já diz, se confunde com a própria Olimpíada, né? Com certeza. Né? Então, assim, foi assim um choque mesmo. E hoje já existe campanhas dos lutadores. Foi uma comoção geral, né? Todo mundo que está envolvido com o meio da luta, com o meio das artes marciais, de alguma maneira, está aderindo a essa campanha. A campanha para que as Olimpíadas, o pessoal de lá, eles entendam, né, o valor do esporte. Eu não sei a fundo os motivos. Né? É lógico que é mais pela visão de negócio, né? Sim, com certeza. O COI, com certeza, ele está observando o negócio em si. Porque o que acontece é o seguinte: o wrestling, ou a luta olímpica, ele é um esporte muito praticado nos Estados Unidos, no leste europeu, né? E infelizmente nós não temos esse apoio no Brasil, né? Não, e em outros países também. Mas assim, o Brasil também não tem uma presença maciça de lutadores, de luta olímpica, porque infelizmente nós sabemos como é a realidade hoje no Brasil, principalmente com a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria dos esportes olímpicos, que os lutadores não têm condições de sobreviver da luta, né, do esporte. E isso acabou que provavelmente eles resolveram tirar, porque eles já estão enxergando outros esportes que vão ser mais atrativos para o programa olímpico, né? Como é o caso do que nem você falou, do Wushu, né? Que é o que o Kung Fu tem chances, do próprio Karatê, né? E de outras modalidades também, né? Então é uma coisa, é difícil falar porque é um assunto muito complicado. Vamos dizer assim, é um universo muito grande, né? Porque você não pode também só analisar por ser negócio. Não é só porque vende ingresso que você vai fazer a coisa. Não é por aí também. Tem outros fatos também de questão de confederação, a quantidade de praticantes. É muita coisa a ser discutida num assunto só. Mas o que mais assim preocupa é que no próprio Estados Unidos, as pessoas lá estão dizendo que a arte marcial está cada vez caindo. Ela está em decadência. As universidades que incentivavam os atletas a estarem lutando, wrestling, competindo nas competições, vamos dizer assim, a demanda do interesse das pessoas está diminuindo, principalmente por causa não só do MMA, mas também dos outros esportes, como a NFL, que está muito forte nos Estados Unidos. Então é uma coisa que é uma notícia triste, né, para falar a verdade. Mas vamos aguardar, né? A gente também não pode fazer uma análise antes do resultado, como você falou, em setembro. Então a gente tem que aguardar para ver se a coisa realmente vai ser confirmado, que o wrestling vai sair, E quem sabe, a gente, além do wrestling permanecendo, não temos mais duas novas artes marciais dentro aí do programa olímpico. E a notícia do wrestling fora das Olimpíadas acabou caindo também como uma bomba no Pan Olímpico, até o Dana White, o chefão do UFC, tinha, né? É, pois é. Ele tem o sonho de levar o MMA para as Olimpíadas, isso daí caiu como uma bomba. É, não, exato, mas assim, o próprio Dana White, ele falou ontem, após a coletiva do UFC que a gente teve nesse último sábado, que infelizmente ele não pode fazer nada, porque ele não tem ligação com o COI, né? Então assim, ele não tem nenhum poder político lá. Então é muito difícil ele ter que intervir numa situação, sendo que ele nem participa da coisa, sabe? Então pra ele é complicado, tanto que ele mesmo disse, ele falou, eu não sou o cara pra resolver esse problema, né? É lógico que existe sim um trabalho do UFC, do MMA em si, para colocar o MMA nas Olimpíadas, só que existem vários e vários detalhes para isso. Você tem que ter, é aquilo que eu falei antes, tem que ter o número de confederações, você tem que ter um número maciço de praticantes, tem que ter, é toda uma coisa que vai, vamos dizer assim, se juntar para fazer o Comitê Olímpico realmente investir e acreditar nesse esporte. Né? Então, assim, muitas pessoas não acreditam. Né, por ser um esporte muito agressivo, devido até às regras que hoje existem atualmente na luta, é uma coisa muito complicada de você, de repente, pensar que o MMA possa estar nas Olimpíadas, por mais que o próprio Dana White acredite e os donos do UFC também acredite. Então, tem que chegar no meio termo, né? Eu acredito que isso, com certeza, vai acontecer em breve. Bruno, vamos fazer uma pequena pausa aqui. No próximo bloco a gente volta falando de UFC 137, que foi o UFC que você se referiu que aconteceu no sábado? Uhum. Firmeza então, galera. É isso aí, 87 FM em sintonia com você. 87,9. Welcome to Radio Man. Olhei pro mar pra não me perder de vista e vi uma onda solitária correndo sem quebrar, como se fosse ela uma surfista. A onda olhou pra mim, me convidou jogando a sua crista, abrindo os braços como ninguém abre. E eu que não sou Cristo, mas entendo de milagre, fui andando sobre as águas do jeito que só quem conhece sabe. Aloha! Salve Jorge! Salve Gabriel! Ih! Aí, mas subiu, hein, Jorge? Subiu! Estão dizendo que tá 15 pés, terral. E olha essa praia, que beleza. Que beleza, que sereia maravilhosa. Acorde no domingo, tome o seu café, pegue a sua prancha, tome a benção, mãe, reze com fé. E vai pro mar, e vai pro mar, solitário. Mais vasto é o meu coração, que não cabe nesse mundo e precisa transbordar. Navegar não é preciso, é preciso surfar. Nada parado, tudo em movimento. O chão é a parede e é o teto ao mesmo tempo. A parede desabando e eu lá dentro. Acelero e acelero o batimento. Tanto bate até que fura, água mole, pedra dura. Cada louco tem a sua loucura. Eu viajo por isso, quase sempre sem visto. A sereia me chama, eu não resisto. Sei que cada feiticeira tem a sua maneira de transformar uma laje de pedra em ouro maciço. Parece feitiço. A sereia me chama, eu viajo por isso. Solitário, surfista. Solitário, surfista. Solitário, surfista. Pega sua prancha. Acorde no domingo, tome o seu café, pega sua prancha. Diz aí. Tome a benção, mãe, reze com fé. E vai pro mar. E vai pro mar. E vai pro mar. Vai. Solitário. Uh-huh. Solitário, surfista. fiz a onda até a areia. Entrei na onda que corre na minha aldeia. A minha onda não é uma onda qualquer. Da minha onda eu saio de cabeça feita. E na areia uma sereia com pernas de mulher, mais perfeita do que a onda mais perfeita. Adivinhava o meu futuro com seus óculos escuros, me filmando nas esquerdas e direitas. Cheguei na areia, sereia, tô no mar. E só de onda eu me deitei onde ela deita. Tubarão em pele de cordeiro, um ataque de surpresa. Predador virando presa. Uma sereia com pernas de mulher. Perfeição ou perversão da natureza? Solitário, solitário, surfista. Solitário, surfista. Solitário, surfista. Solitário, surfista. Demorou. Mar tava bom, ficou melhor. Chegou Jorge Benjó. Solitário, surfista, não tá mais só. Muito obrigado, Mar. The radio station. Estamos de volta, pessoal, aqui na 87 FM, a rádio que está em sintonia com você, agudense. Voltamos aqui no nosso segundo bloco do 2CJ para falar de UFC, para falar de MMA. Vamos falar do evento que aconteceu no último dia 16, o UFC on Full 7, que foi o sétimo de uma edição para o canal Full TV. Em uma luta sensacional contra o americano Michael McDonald, o brasileiro Renan Barão provou o porquê é o atual campeão interino de sua categoria e tem tudo para manter-se no topo por bastante tempo. Em sua próxima luta, o brasileiro deve finalmente fazer a luta de unificação de cinturão contra Dominic Cruz. E aí, Bruno, primeiro vamos comentar da luta contra o Michael McDonald. Que luta e que finalização, né? Pois é. Renan Barão cada vez mais forte, né? Cada vez mais rápido, cada vez mais inteligente, cada vez mais maduro. Né? Por trás daquele rostinho dele de... vamos dizer assim, que as pessoas comparam com aquele personagem do filme Senhor dos Anéis, né? Mas, por trás de tudo isso, tem um garoto muito esforçado. E mostra também a força da Nova União, né? Não só da Nova União, né, cara, mas também da Kimura, né? Na Academia Kimura, que é daí, que é do Nordeste, e que é da cidade, se eu não me engano, é da cidade de Natal, né? Poxa, eles trazem tantos campeões de lá, então tem que também se levantar isso também. Quero fazer uma citação aí ao mestre Jair Lourenço, né, que é um dos treinadores do Renan Barão também, juntamente com o André Pertaneiras e todo aquele exército da Nova União, que é a academia não só do Renan Barão, mas de outros campeões, como o José Aldo, campeão do UFC aí, peso pena. Também tem o Dudu Dantas, que também nessa semana passada faturou o evento do Bellator em cima do parceiro de treinos. Isso foi uma coisa muito bacana, né? Pois é, então é uma quebrando paradigmas, né? Vamos dizer assim, que é um esporte profissional, né? Eu fiquei muito feliz, né, com a luta do Dudu e do Marcos Louro, porque mostra que, por mais que você seja amigo do parceiro de treino ou tenha um contato mais próximo, isso não quer dizer que você não vai lutar, né? Porque ali é trabalho. Se você vencer, se você perder, na verdade isso é o que menos importa, né? O que importa é que você está lá fazendo o seu trabalho, e é isso que é mais importante, né? Os eventos, principalmente eventos de fora, eles dão muito valor à sua performance, né? Independentemente de se você ganha. É lógico que se você ganhar, tem um plus, né? Tem uma coisa a mais. Porém, não é o principal, porque o mais importante é você mostrar para o evento que você está ali para dar espetáculo. É isso que eles querem ver luta, né? Então, assim, esse UFC que teve em Londres foi um evento muito bom. É lógico que o card, tirando a luta do Renan Barão, as duas lutas principais, né, vamos dizer assim, não foi um card considerado expressivo, com grandes nomes até lutas tão chamativas para o público, mas em compensação as duas lutas principais do evento deram show. Quem pôde assistir com certeza viu a co-luta principal do Cub Swanson contra o Justin Poirier, e foi uma luta muito, mas muito técnica, muito agressiva, sem parar. E foi uma luta que eu também gostei muito. Mas voltando à disputa de cinturão, o Barão encontrou um adversário muito duro, encontrou um menino que tem apenas, se eu não me engano, 21 anos de idade. É um garoto que com certeza, se continuar no caminho certo, focado, se não deixar, vamos dizer assim, a fama, essas coisas que a gente sabe, né, que acontece, atrapalhar, com certeza é um menino que lá na frente pode vir a tentar disputar esse título novamente e vai dar muito trabalho. Muito se tornar trabalho. Um grande campeão, né? Mike McDonald. Com certeza, exatamente. Só que, vamos dizer assim, o Barão, ele tá um passo à frente do McDonald hoje, né? Então, assim, o que o McDonald pode ser no futuro, o Barão já tá vivenciando isso, e ele mostrou isso na luta, né? Apesar do McDonald ali tentar usar o boxe dele, que era a principal arma dele nessa luta, o Barão conseguiu, eu acho que se portar bem na luta. Ele se movimentava bem, ele atacava bem, não só com as pernas, mas também com os socos também. Ele chegou a incomodar o McDonald em alguns momentos. É lógico que no primeiro round ele passou um sufoco ali quase no final do round, quando o McDonald acertou um bom soco e ele balançou ali. Só que você vê como o lutador está tão treinado que no momento que ele sentiu o golpe, ele imediatamente ele segurou, ele agarrou, ele tentou derrubar. Por quê? É o treinamento, né? Quando o seu treinamento é tão intenso e tá nesse ponto, você tá tão assim ligado, sabe? A sua sensação ali responde tão rapidamente que imediatamente ele já, usando até a experiência, né? Porque o Barão, para quem não sabe, o Barão tem mais de 30 lutas, com 25, 26 anos de idade. 29 então, assim, vitórias, né? E uma derrota. E que card. Cartel. Que cartel desse cara, né? Esse cara, se você for analisar pelos números, você já tem que comparar ele com o Anderson Silva, né? Não, é lógico que o Anderson Silva tem os seus méritos, tem a sua história, é um outro patamar. Mas vamos dizer assim, a história do Renan Barão no MMA é uma coisa impressionante. Então esse menino ainda pode dar muitas alegrias pro Brasil. Vamos torcer muito para que isso aconteça. Só que é aquele negócio, a próxima luta é uma luta muito mais difícil. É uma luta que com certeza a Nova União vai ter que fazer um trabalho diferente com o Renan Barão para poder enfrentar esse americano aí, o Dominic Cruz, né? Que é o campeão do evento. O Dominic, ele vem de duas lesões no joelho. Né? Só pra vocês entenderem, a lesão do Cruz foi igual a do Ronaldo Fenômeno. Então você imagina, se o Ronaldo Fenômeno com uma lesão naquele joelho quase abandonou o esporte, imagine duas, porque foi uma seguida da outra. Então isso com certeza vai ser a favor do Barão, porque pode ter esse lado psicológico do americano, de performance, como é que eu vou estar na hora da luta, será que eu vou conseguir lutar 100% de novo, aquela coisa, né? Pode estar vindo sem ritmo também, né? Exatamente, não, tem o ritmo também, porque ele está mais de um ano sem lutar. Então, isso tudo contribui ainda mais para que o Barão consiga, né, quem sabe, se vencer, né, essa disputa, só que vai ser uma luta totalmente diferente. Então, assim, pode falar. O grande... mérito que eu vejo assim, do Dominic Cruz é a sua movimentação, e é por isso que eu vejo o Barão como favorito para essa luta, porque eu vejo que por ele estar há mais de um ano sem lutar, vai ter algumas falhas, falta de ritmo, alguma coisa. Também, né? Também. Mas assim, além disso, o Cruz ele provavelmente vai tentar derrubá-lo. E ele é muito melhor do que o Michael McDonald nesse quesito, né? Então talvez o Barão vai ter que tomar o máximo de cuidado nessa parte. Não só da movimentação, né? Mas nessa parte de wrestling, de luta olímpica, e também a velocidade, o ritmo da luta. Eu acredito que o Dominic Cruz vai trazer um ritmo um pouco mais alucinante para a luta, né? Tanto que a última luta dele foi contra o Demetrius Johnson. E o Demetrius Johnson é um... não sei o que dizer. Ele é uma maquininha de luta. Ele luta sem parar o tempo inteiro. Então é uma coisa que o Renan Barão vai ter que tomar muito cuidado. Mas não tem o que falar, né, cara? O Barão foi praticamente impecável. Cometeu um erro ali no primeiro round, tudo bem, mas graças a Deus não foi uma coisa muito perigosa, né? Ele conseguiu se recuperar, conseguiu ter maturidade para superar a adversidade, que eu acho que é a coisa mais importante para você ser um lutador, né? Não adianta você ser um lutador que só nocauteia, finaliza, e na hora que você tomar um sufoco você não conseguir aguentar a bronca, né, vamos dizer assim. Mas... é, exatamente. O nosso querido Antônio Pezão de Paraíba, né, de Campina Grande. Né, eu quero mandar um salve, um abraço para todo mundo aí, se você estiver ouvindo a rádio também. Que se vocês têm um grande ídolo aí para poder estar prestigiando, lembrando que o Antônio Pezão vai estar disputando o cinturão dos pesos pesados contra o Caim Velasquez numa revanche, se eu me engano, no dia 25 de maio, lá em Las Vegas. Mas é isso aí. Exatamente, vamos falar do próximo evento do UFC também nesse segundo bloco, que acontece agora dia 23, e querendo ou não, é uma edição histórica, pois a primeira luta feminina no Ultimate irá acontecer. A Ronda Rousey, que está com um verdadeiro fenômeno lá nos Estados Unidos, contra a Liz Carmouche, que é vista por muitos como franca atiradora nessa luta. Ela não tem nada a perder, digamos assim. Você acha que esse lado da Carmouche pode ser uma vantagem para ela contra a Ronda, que é uma lutadora muito mais completa que ela? Vamos dizer que eu costumo dizer o seguinte, que não dá para você fazer um palpite 100% correto antes da luta. Luta é luta, tudo pode acontecer, um soco pode acabar com 3 meses, 4 meses de planejamento, de treino duro, de sofrimento para você perder peso. Tudo isso pode cair abaixo, né, com um golpe. Então, assim, principalmente peso pesado, né? Mas é aquela coisa, né? A Ronda, ela vem realmente como uma estrela, né? Ela já tá entrando para essa luta de estreia dela no UFC como campeã do evento, como a maior estrela da categoria, né? A maior estrela do MMA feminino atualmente. Né? É lógico que existem controvérsias, tem pessoas que não concordam com esse tipo de coisa, mas ela hoje ela é a campeã do UFC, e isso também tem que ser respeitado. Então nós temos que analisar por esse sentido. Sobre a luta, vai ser uma luta que, em primeiro lugar, é um acontecimento histórico, uma vitória do MMA feminino. Isso nós temos que citar, cravar, né? Porque há pouco tempo atrás o Dana White era contra, talvez ele ainda seja contra, né, ter o MMA feminino no UFC. Só que a Ronda conseguiu convencer a ele a acreditar, né, e investir, que é o mais importante, e colocar o dinheiro, né, que é o mais importante. E vamos torcer para que essa luta seja uma luta muito excitante, uma luta que continue chamando a atenção do UFC, para que o UFC faça mais e mais lutas, acredite mais e mais no esporte para as meninas também, né? Porque as pessoas não sabem, mas o MMA feminino tem já um mercado, existe um evento feminino, né, chamado Invicta FC, que a gente já vai falar daqui a pouco, sobre isso, e não só uma categoria só, são várias categorias lá, então tem muito atleta que quer uma oportunidade, né? Só para deixar citado claro o porquê que eu tô falando isso, eu não sei se as pessoas assistiram o primeiro episódio do UFC Prime Time, né, que é um programa de bastidores sobre a preparação física das meninas para o combate. E lá mostra justamente isso, principalmente para o lado da Liz Carmouche. Né. A Liz Carmouche, ela tem uma academia. Né, e ela, o que ela tem que fazer? Ela tem que cuidar da academia e fazer o seu treinamento. E isso é muito desgastante, é complicado, porque você não vai estar 100% focado no seu treinamento ali, se preparando, se cuidando para poder lutar. E isso é prejudicial, né? Talvez isso possa, tirando o talento da Ronda, claro, mas esse problema pode ser o maior, vamos dizer assim, empecilho da própria Liz Carmouche, porque ela vai encontrar uma Ronda que vem para dar espetáculo, né? Porque existe a pressão em cima da Ronda, né? Então, tipo, essa coisa, porque é a musa do MMA e tem que ganhar, tá invicta. Então, é complicado, né? Vamos torcer para que tudo aconteça bem, independentemente do resultado, se a Ronda perder, se a Ronda vencer. Isso eu acho que é o que menos importa. Mas que seja uma luta excitante, porque se a luta for excitante, com certeza o UFC vai continuar investindo no MMA feminino, e é isso que mais importa hoje. E falando nesse investimento do MMA feminino, um dos grandes nomes do MMA feminino, eu particularmente penso que é o maior nome da história do MMA feminino, é a Chris Cyborg, a brasileira. E é estranho ver o MMA feminino chegando no Ultimate e sem a Chris Cyborg. Queria que a Chris, que estava no Strikeforce, porém numa categoria diferente da Ronda, na categoria de cima, o UFC incorporou a divisão feminina do Strikeforce, assim como todas as divisões deste evento. Só que por problemas contratuais, tudo que a gente houve um processo que a gente precisa ficar entrando aqui em detalhe pro público, acabou não acertando com o UFC e está agora no Invicta. Você vê um espaço para Cyborg no futuro no UFC? Olha, cara, esse é um assunto também muito complexo. Porque o problema da Cyborg não é só o interesse, não é só o negócio em si. Existe a questão médica, né? Então, assim, eu não sei, sinceramente, eu confesso aqui que eu não sei, não dá pra saber quem tá com a verdade, né? Porque existe o lado do atleta, existe o lado da pessoa, né? Do ser humano, Chris Cyborg, né? Que é a Cristiane dos Santos, né? E talvez isso venha, vamos dizer assim, trazer um pouco de problema. Mas o que a gente pode sinalizar nisso tudo é que a Cris, ela fez uma opção, né? Ela e o Tito chegaram num acordo. O Tito Ortiz, que é um dos ex-grandes nomes do UFC e que hoje é o empresário da Cyborg, eles chegaram num acordo e resolveram lutar no Invicta FC, que é o evento de MMA feminino, e na categoria da Chris Cyborg, que é as 145 libras, né, que são os 65 quilos da Chris Cyborg. A Ronda, ela luta na categoria de baixo, nos 60 quilos, e isso, com certeza, é um empecilho. As pessoas falam, poxa, mas são 5 quilos para perder, o que custa? Né, teve pessoas falando de super luta. É um assunto complicado, né? Tipo, o UFC não acha interessante fazer uma super luta que não tenha o cinturão em jogo. Para eles não interessa. Eles querem fazer, se eles forem fazer uma luta no futuro da Ronda com a Chris Cyborg, será uma luta de cinturão e provavelmente uma luta nos 60 quilos, né? Então, assim, a Chris vai ter que, de alguma forma, descer de peso, né? O maior motivo dela de não assinar com o UFC foi justamente essa questão do peso, porque o próprio Ortiz falou no anúncio deles lá da luta que é praticamente impossível a Chris descer de peso, chegar nesses 60 quilos, né, vamos dizer assim. E é complicado, cara, porque assim é uma situação médica. Então assim, os médicos da Chris Cyborg disseram que ela podia morrer se ela forçasse uma descida na marra, né? Perder o peso e tudo. Teve outras complicações também que eles citaram, dela poder não ter filhos por causa disso, por estar maltratando o corpo, né? Coisa que a própria Honda, né, e o próprio Dana White, que é o presidente do UFC, eles rebatem. Né? Eles acreditam que isso não é verdade. Eles acreditam que, na verdade, o maior problema da Chris Cyborg é com relação ao doping, né? Porque recentemente ela foi pega no exame de doping, ela acabou sendo suspensa, e para eles esse maior problema, na visão deles, é que a Cyborg não quer de repente descer de peso justamente por causa disso, né? Porque tipo, é muito complicado, né? Porque não dá pra ficar julgando também. Só que infelizmente o exame antidoping tá aí, né? Ela foi suspensa e a gente vai ter que esperar pra ver as cenas dos próximos capítulos, porque isso é uma história que com certeza vai se prolongar. E o bom disso tudo é que a gente já vai ver a Chris Cyborg lutando, né? Graças a Deus ela vai estar voltando. Exatamente, ela luta já no mês de abril, no dia 5 de abril, contra outra brasileira, que é a Ediane Índia Gomes, né? Promessa de uma grande luta. Grande luta. As duas lutadoras são muito agressivas, não tem medo de sair pra trocação. É promessa de lutaço mesmo, né? Vamos ver, porque tudo pode acontecer também, né? De repente, vai que a Chris Cyborg acaba perdendo e frustra todos os planos que todo mundo tinha pra ela também, né? Exatamente. Bruno, vamos fazer a segunda pausa aqui no nosso programa e voltamos falando um pouquinho também sobre a luta do Lyoto Machida. E engatilharemos o terceiro bloco com o Brasil Open e o NBB. Firmeza? 87,9. Welcome to Radio Man. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. there's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Salve, salve, pessoal, estamos de volta aqui com o 2CJ, o programa esportivo da 87FM, em sintonia com você. Estamos aqui com o nosso convidado Bruno Massami. Bruno, vamos continuar falando de combate. Para finalizar, também uma luta que ocorre no próximo dia 23, que é a luta do nosso dragão Lyoto Machida contra o Dan Henderson. Uma lenda não só do MMA, mas também do wrestling, que a gente comentou no início do nosso programa, e que promete muito, né? Promete, hein? Essa luta, por mais que muita gente vê um favoritismo muito grande do Lyoto Machida, não pode jamais, não pode jamais subestimar o Dan Henderson. Dan Henderson, ele tem 43 anos de idade. A idade é um pouco avançada, sim. Só que pra você ver como o cara é um monstro. Com 43 anos de idade, ele consegue fazer lutas de alto nível. E isso é o que, vamos dizer assim, assusta, né? Por você ver a grande capacidade do próprio Dan Henderson. Dan Henderson nem... Acho que não precisa nem... citar, falar, né? Porque o cara tem grandes vitórias na carreira, né? Ele já venceu muita gente conhecida do MMA, muitas lendas também do esporte. Ele já venceu o Maurício Shogun, ele venceu o Fedor Emelianenko, ele já venceu outros grandes lutadores como Murilo Bustamante. O cara simplesmente... Wanderlei Silva. O cara é muito perigoso. Ele é muito perigoso, principalmente com aquela mão direita dele, né? E aquela luta que ele fez com o Shogun no UFC foi de arrepiar. Uma das maiores lutas do UFC, né? Não foi uma luta tecnicamente uma grande luta, mas a emoção, né, e a forma como os dois lutadores se entregaram foi uma coisa fantástica. Mas, voltando para a luta, o Lyoto vem numa ascensão novamente. Né, depois da derrota para o John Jones, conseguiu uma grande vitória por um nocaute espetacular em cima do Ryan Bader, e tá voltando aí com essa luta contra o Dan Henderson, né. Realmente vai ser um cheque de gigantes, né, os dois vão estar chegando muito fortes para, quem sabe, convencer aí o patrão, né, o Dana White, de fazer a disputa de cinturão novamente com o John Jones, né? Já que o Lyoto tá engasgado na garganta, aquela derrota no UFC 140, mas eu tenho certeza que o Lyoto com certeza vai estar respeitando muito o Dan Henderson, vai fazer aquele jogo dele, né? De manter a distância, de atacar com velocidade, o entra e sai, né? Como ele diz, né? Do karatê, trabalhando muito chute, muito soco. Né, soco no contragolpe, né, e de encontro, como ele procura fazer. E a esperança é grande, né, a esperança é bem grande que o Lyoto consiga trazer mais essa vitória para o Brasil, e quem sabe no futuro até ele enfrentar o próprio John Jones de novo. Mas eu vou citar novamente, luta é luta, o Dan Henderson é um atleta muito perigoso, né? É um nocauteador nato, por mais que ele não aparenta, ele é um nocauteador nato. Aquela mão direita é perigosa, muito forte, não tem tanta técnica, mas tem a potência, e é isso que é importante. E querendo ou não, nunca foi nocauteado. Então, exatamente. Então, assim, ele sabe os atalhos, ele tem muita bagagem, muita experiência, e é isso que ele vai estar trazendo para o Lyoto. Estava brincando com o Thiago Paiva, do site Ataque Total, um grande parceiro meu. O Banguela é muito bom. É muito bom, só que tem os contras, né? Tem a questão da idade. Vamos ver se a sorte do Dan Henderson é que essa luta não será uma luta de 5 rounds, né? Então eu acho que é isso que por um lado vai ajudar bastante o Dan Henderson, né? Então, se fosse uma luta de 5 rounds, talvez o favoritismo do Lyoto fosse maior. Ainda maior. Mas é aquela coisa. Então, como são menos rounds, o Dan Henderson vai poder soltar um pouco mais o jogo dele, e é isso que é o problema. Então o Lyoto vai ter que colocar sua estratégia em prática, e quem sabe, de repente, mantendo o combate em pé, ou se a coisa estiver muito complicada em pé, de repente tentar levar a luta para baixo. Só que o Dan Henderson é um dos caras difíceis de derrubar no UFC, porque é um cara que tem, como você disse, o wrestling. Mas o Lyoto também treina, né? E a gente nunca pode subestimar também as qualidades do Lyoto, principalmente nas quedas e no chão, né? Então, vai ser uma luta bem interessante. Então, peço para vocês aí que estiverem escutando, que vocês assistam esse combate, que vocês prestigiem o Lyoto, que é um atleta que hoje está morando nos Estados Unidos, mas ele é aí de Belém. Então, acho que vai ser bem legal, e com certeza vão estar aí torcendo por um grande combate. Exatamente. Vamos sair um pouquinho do mundo das lutas, do mundo das artes marciais, e vamos falar um pouco de tênis. No último final de semana aconteceu o Brasil Open, e contou com uma participação muito especial. Após 3 atuações inconstantes em São Paulo, o ex-número 1 do mundo, Rafael Nadal, teve uma tarde incrível e conquistou o título do Aberto do Brasil ao derrotar o argentino Davi Nalbandian por 2-0 em 1 hora e 18 minutos. A conquista teve Ronaldo Fenômeno e Anderson Silva como espectadores. Foi a segunda de Nadal em solo brasileiro. Em 2005, ele já tinha ganhado o Aberto do Brasil lá na Costa do Saiu. Agora, depois de 7 meses longe do circuito, e mesmo sem a consciência dos tempos de número 1, Nadal acumula um vice no ATP 250 de Viña del Mar, no Chile, e um título em 2 semanas de retomada. Ô Bruno, você que está aí no Japão, deixa eu fazer uma pergunta. Houve várias críticas com problemas estruturais no Ibirapuera. Como o Japão, que tem uma cidade candidata a ser sede olímpica, que é Tóquio, queria que você comentasse como que anda aí no Japão as estruturas esportivas aí. Que o Ibirapuera, querendo ou não, é um dos principais estruturas esportivas brasileiras. E contém goteira, sabe? São coisas assim que eu penso seja absurdo, né? É absurdo, né? Eu acho que é uma coisa que parte pro lado do governo. Porque, infelizmente, essa arena do ginásio do Ibirapuera, ele é administrado, se eu não me engano, pela Prefeitura de São Paulo. Pelo Estado. Então, assim, pelo Estado, né? Que seja. Né? Mas assim, o maior problema é justamente isso. De repente as organizações governamentais manterem a coisa funcionando, manterem as arenas em bom estado, para poder ter grandes eventos, poder trazer eventos não só de lutas, como o próprio tênis, como outros esportes também, né? Quem sabe o Brasil possa sonhar um dia e ter um jogo da NBA, né, em uma arena no Brasil, por que não? Por exemplo, aqui no Japão, que não é um país tradicional, né, tanto de NFL como NBA, já sediou vários e vários jogos, né? Então, assim, é uma coisa que precisa ser pensada. Uma coisa que eu também quero refletir aqui com a galera, até trazer uma reflexão pessoal, é que o público tem que aprender a zelar pelo seu patrimônio, né? Então, assim, por exemplo, se hoje existe uma arena nova, por exemplo, vou citar aqui uma que recentemente foi construída, que foi o novo estádio do Grêmio, em Porto Alegre. Se o estádio está lá, acabou de ser construído, como a gente teve a inauguração também do Mineirão, você tem que cuidar, né? Não é só porque você está pagando que agora que eu tô pagando para assistir aqui, que vai ser desse jeito. Fazer o que eu quero. É assim, tem que zelar, sabe? Porque se você não zelar, a coisa não dura. E aí não vai adiantar governo, não vai adiantar nada que vai conseguir manter aquilo funcionando. Então eu acho que tem que ter essa mudança de cultura, de hábito, de todos nós, para que esses tipos de problemas não venham a acontecer. É lógico que também tem que ter uma cobrança, né? Claro. Né? Mas, por exemplo, eu acho que é legal a gente ter um evento desse porte no Brasil. É muito bacana ver um jogador como o Rafael Nadal aqui no nosso país. Com certeza. Isso mostra que o próprio governo está acreditando. Está, né, acreditando no esporte, está dando oportunidade, está, né, realizando eventos para que o público em si possa estar acompanhando. É uma coisa diferente, uma coisa legal, e a gente tem que incentivar, né? Independentemente dos problemas, das dificuldades, nós temos que incentivar cada vez mais, porque senão a gente nunca vai ter eventos como esse no Brasil. Exatamente. E Bruno, falar um pouquinho dos brasileiros. O principal brasileiro no tênis, o Tomás Belucci, após fazer uma Copa Davis muito boa, representando as cores brasileiras, acabou não conseguindo ter as mesmas atuações e acabou abandonando o torneio nas quartas de finais. Deixa eu falar uma pergunta. Você que está aí desde o Japão de 98, mas tenho certeza que acompanhou a vitória do Guga em Roland Garros em 99, se eu estiver enganado, desculpa, acho que foi 97 e 2001, né? Você, como brasileiro, e o Guga foi um grande ídolo, você vê que o Brasil pode voltar a fazer a ter um grande nome no tênis, ou o Tomás Belucci é um cara que tem que aperfeiçoar mais as coisas e não é bem assim como o pessoal coloca? Olha, cara, é complicado, né? A gente sabe que o mundo do tênis é um mundo um pouco diferente dos normais, né? Assim, existe aquele ranking, você tem que estar sempre trabalhando, vamos dizer, você tem que estar sempre vencendo e conquistando títulos para poder se manter bem no próprio ranking. Então, eu não vou dizer se o Tomás é ídolo ou não, mas o que eu acho que seria legal é que não só ele, mas todos os outros atletas que estão começando no tênis, que desejam ter uma carreira profissional no tênis, que eles possam se dedicar, né? Eu acho que talvez esse seja um dos nossos maiores problemas no Brasil, né? A questão do tempo, a questão de você ser um atleta profissional dedicado para o esporte, e principalmente treino, né? A gente vê o Rafael Nadal, você fala, pô, mas como é que o Rafael Nadal é esse fenômeno? Como é que o Roger Federer é esse fenômeno? Né? O próprio Djokovic, fenômeno. Por quê? Porque eles investem, né, na sua carreira, né? É lógico que o cara é talentosíssimo, né? Mas assim, tem esse lado físico. Exatamente. Com certeza. É por isso que eles conseguiram chegar tão longe também. Porque, ó, se você for ver, o Djokovic, ele é sérvio, né? E a gente sabe que a Sérvia é um país que tem tantos problemas, acho que até mais que o Brasil. Então, eu vejo o próprio Djokovic como uma inspiração até para os próprios brasileiros. De, poxa, eu posso chegar lá com um talento, com um trabalho, com dedicação, com esforço, com perseverança, eu posso chegar lá sim, por que não? Então, eu acho que essa é a maior motivação que os nossos atletas do Brasil podem ter. Quem sabe a gente não ter um novo Guga, por que não? Então, é questão da galera se esforçar. E com certeza, acho que os próprios patrocinadores, eles vão enxergar isso, né? Mas a gente sabe como é difícil, né? Então, o importante é a gente também não deixar na mão os que estão aí agora, né? Como o próprio Belucci, né? Então, nós temos que apoiar também ele para que ele continue, né? E quem sabe, mais para frente, a gente não vê resultados até mais expressivos do que ele já conquistou até hoje. Vamos agora mudar de quadras. Estávamos no Saibro do tênis. Vamos agora para as quadras do NBB, campeonato mais importante do basquete brasileiro, que continua nessa linha, que quando há o investimento, o esporte melhora, os atletas conseguem ter melhores performances. E a quinta edição desse NBB acaba mostrando isso. O campeonato está pegando fogo, está muito bom de acompanhar as partidas do Novo Basquete Brasil, e que já teve um resultado nas Olimpíadas de 2012, né? Após vários anos, várias Olimpíadas que o Brasil não participava, o Brasil voltou a participar e fez um bom papel, terminando na quinta colocação. Queria que você falasse, Bruno, como que você vê essa nova geração da seleção brasileira? Primeiramente, como você viu a participação no basquete nas Olimpíadas de Londres? Cara, sobre o basquete, cara, eu fico feliz que o Brasil novamente volte a acreditar no nosso basquete. Independentemente se nós temos ídolos ou não, ou se nós temos uma nova geração chegando, eu acho que isso é importante. Então, com essa chegada da NBB, com essa nova, esse novo formato, né, é uma coisa que tá chegando, de repente, para trazer um profissionalismo, trazer uma coisa mais confiável, né? Não que os outros eventos não eram confiáveis, mas eu acredito que está bem mais profissional. Então isso de alguma maneira contribui para que os atletas possam dar o melhor de si, e a gente já está vendo na última Olimpíada aí, né, de Londres, o Brasil conseguindo fazer um bom papel, né? Então, assim, eu acho que isso é que é legal, né? Então o que você tem que fazer? Você acaba trazendo mais oportunidades, os atletas em si acabam tendo mais condições, como a gente já estava falando do tênis, da mesma maneira, de poder mostrar o seu trabalho. E a gente está vendo, tem quantos nomes do Brasil já estão aí, até jogando fora do Brasil, na própria NBA. Então, assim, é uma coisa que você tem que estar sempre apoiando e estar sempre dando condição para que o nosso basquete cada vez seja mais forte. Lembrando, né, que nosso basquete tem história. Nós temos dois ícones brasileiros, duas pessoas que nós temos que nos inspirar, que é a Hortência, né, que foi Hall da Fama do basquete feminino, e o próprio Oscar. Então, assim, quer uma referência maior do que o Oscar? Eu colocaria, né, até eu duas pessoas nesse hall aí, que são duas pessoas também que fazem, dois brasileiros que também fazem parte do Hall da Fama da FIBA, que é a Paula Magic, com certeza, pelo amor de Deus, jogava demais, e a Janete, que com certeza carregou a seleção nas costas nos últimos anos de carreira, e que era uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu já tive o prazer de conversar, demais, sabe? São verdadeiros ídolos mesmo, você tá certo no que fala. E é bacana ver um pessoal novo chegando, por exemplo, aqui no Pascoal Otto Bauru, a equipe do Sub-21 vem muito forte, com destaque pro Gui Deodato, que tá jogando demais. Ele já vem sendo lembrado nas convocações do Rubi Manhano para a seleção. Outro garoto que tá vindo muito bem é o Ricardo Fischer, irmão do Fernando Fischer, o capitão do Bolo Basquete, e tá jogando demais. E é bacana ver o pessoal começando a apoiar. Um lado, não querendo puxar sardinha, mas é o primeiro projeto que está garantido até 2016 é o do Pascoaloto Bolo Basquete, o time da nossa região aqui. A Pascoaloto decidiu investir, então por isso mando meu abraço ao Eric Garmes, diretor-geral da empresa, por apostar no esporte. Eu acho isso muito bacana, né, Bruno? Pois é. Isso mostra o profissionalismo. Eu acho que quanto mais você profissionalizar o esporte, quanto mais você dá oportunidade para os atletas, como você citou, olha quantos nomes você está citando, justamente porque existe um investimento e existem pessoas que também estão acreditando no potencial desses garotos. Então, eu acho que é isso que precisa, né, cada vez mais aumentar. Empresas como essa, que estão aí no esporte, mostrando a cara, sabe, acreditando no potencial desses garotos, que nosso esporte em si, o nosso basquete, vai ficar cada vez mais forte. Porque hoje, o próprio basquete americano e o próprio basquete europeu é justamente forte por causa disso. Porque tem atletas ali que são profissionais, tem uma liga muito forte, então uma liga muito competitiva, né, que com certeza isso a gente vai encontrar no futuro. E é isso que a gente tem que desejar para esses caras e apoiar, principalmente, né? Como você citou, né, o pessoal da cidade que acompanha o clube tem que apoiar, sabe, ir nos jogos, acompanhar a equipe, né? Porque sem esse apoio os jogadores com certeza vão render muito mais, né? Muito mais, porque você sabe que quando você é motivado, a torcida tá ali junto, em cima de você, você tem aquela energia maior, você tem aquela superação maior, então faz parte. Então eu acho que é bem legal todo mundo tá aí junto dando esse apoio, que com certeza lá no futuro isso vai fazer diferença, uma diferença muito grande. Bruno, vamos fazer uma rápida pausa para na volta a gente falar sobre o esporte favorito do nosso país, o futebol, para a galera que está querendo escutar aqui toda a nossa opinião sobre o clássico, aqui que tem um palestrino e um corintiano, né, Bruno? Pois é, corintiano, mas de boa, né, como a gente fala, né, paz nos estádios, né, e não tem essa, né? A gente pode ser de torcidas rivais, de times, clubes rivais, mas não inimigos, né, tanto que... Exatamente. Cara, o Luiz aí é parceiraço nosso. E aí, galera, é isso daí, no próximo bloco, então, tudo sobre o clássico paulista que agitou o domingo, e finalizar o programa com a Libertadores, falando um pouquinho do Corinthians indo para Bolívia e tudo que aconteceu nessa semana. Firmeza, galera? 87 FM, em sintonia com você. 87,9. The Radio Station. Irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar.

o público, né, não só como corintianos, mas como palmeirenses, saírem até satisfeitos pelo que os dois clubes proporcionaram pra gente nesse último domingo. E foi bacana nesse clássico, pela maneira que foi. Não houve nenhuma briga, a gente conseguiu apurar isso daí. Claro, teve alguns presos que sempre tem jogo de futebol, infelizmente. Só que briga entre torcidas organizadas, a cidade de São Paulo não registrou. Que é muito bom, né? Visto o que aconteceu no último clássico entre Palmeiras e Corinthians, onde a torcida organizada mancha alviverde, chegou até a jogar cadeiras pra cima no campo. Foi bacana também ver o Romarinho como fator decisivo, né? Sempre no clássico entre Palmeiras e Corinthians, o garoto entra muito bem, né? Pois é, né? E que estrela que esse menino tem, né? Impressionante a quantidade de gols que ele faz em cima do Palmeiras. Mas isso é uma coisa difícil até de falar, né? Porque o menino tá ali, tá procurando espaço dele no time, né? E com certeza ele tá dando o melhor dele. É bom pro Corinthians, né? Bom pra mim, que sou torcedor corintiano, né? Que ele, graças a Deus, com esse gol do Romarinho, ele evitou que o Corinthians saísse com uma derrota, né? E é aquele negócio, né? O Palmeiras que, infelizmente, não vem numa boa fase, mas tá mostrando um sinal de recuperação. Então, acho que isso também o próprio torcedor palmeirense tem que levar em consideração. O time do Palmeiras sentiu um pouco no começo do jogo, mas depois conseguiu equilibrar as coisas e até tomar as rédeas do jogo, ter o controle do jogo. Então, eu acho que o torcedor palmeirense pode ficar até um pouco mais animado depois do que a gente viu no ano passado. Sim, e mostra também a reconstrução do time. E foi muito bom. O clássico, eu agora até falando um pouco como torcedor, pois quando a gente imaginava jogar um clássico contra o Corinthians, com o atual time, sem o Barcos, era aquele Deus nos acuda, né? E foi o que aconteceu. E o elenco se mostrou com muita raça, jogou inteligentemente. Claro, faltou muitas vezes aquele passe, né, senhor Wesley, né? Deixou dois passes que ele poderia ter matado o jogo, deixando o Souza na cara do gol, ele preferiu chutar. Mas são lances que fazem isso daí, fazem a história do clássico. E é bacana ver esses dois times fortes brigando na Libertadores, né? Pois é. O Palmeiras que conseguiu ser campeão da Copa do Brasil ano passado, com o time que tinha, tudo. Né? Infelizmente teve os problemas também no segundo semestre, conseguindo ser... infelizmente ser rebaixado para a Série B, mas vamos ver como é que o Palmeiras está se reestruturando, não só para a Série B, claro, que talvez seja o maior objetivo do clube esse ano, de voltar à elite do Brasileirão, mas também na Libertadores, porque aquela coisa, né, o calendário do Brasil é uma loucura, tempo não para, já temos Paulistão, já vai começar a Libertadores, e se você não correr atrás, você acaba ficando para trás em todas as edições. Então, faz parte. Tem faz que parte. Se planejar, né? Tem que se planejar. Vamos ver como é que o treinador do Palmeiras, o Jusso Kleina, tá armando o time, como é que ele vai conduzir esse plantel que ele tem atualmente no momento. Ele fala muito de reforço. Né, a gente vê bastante os próprios dirigentes do Palmeiras falando muito de reforço. Se eu me engano, eu até não sei se o pessoal está sabendo aí de alguma coisa, eu ouvi falar muito forte de um rumor, né, acerca do Kleber Gladiador, né? Talvez no segundo semestre tenha novidades, né? O Kleber Gladiador, também conhecido como Judas 30 por muitos. Eu já vou ser bem direto, eu acho que seria uma boa pro Palmeiras um jogador com a raça do Kleber. Se fala muito que o Kleber poderia ser o quinto jogador envolvido na troca entre o que aconteceu com o Grêmio, que levou o Barcos pro Grêmio e trouxe quatro jogadores para o Palmeiras e falta mais um jogador. Esse jogador seria o Marcelo Moreno, só que segundo o pai dele, ele não vem pra time fracassado, né? Que frase infeliz que o que o pai do Marcelo Moreno teve, né? Não, tirando as brincadeiras da parte, né, de Corinthians e Palmeiras, de torcedor, aquela coisa toda, porque é brincadeira, gente. A gente tem que entender que é brincadeira. É que faz parte do esporte. Né? Eu acho que realmente foi um pouco desrespeitoso por parte do pai do garoto, né, do Marcelo Moreno. Talvez ele não mediu as palavras, né? Então acabou considerando, rebaixando até a força do Palmeiras. Mas isso não adianta também a torcida levar isso para uma ofensa pessoal, esse tipo de coisa que não adianta. O Palmeiras tem que mostrar resultado em campo. Se hoje as pessoas não consideram ou não acreditam que o Palmeiras seja um time forte, você tem que mostrar resultado em campo. E é isso que o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras provou isso no clássico. Né? Então tem que se respeitar. Né? Então eu acho que não é bem por aí. Então eu acho que talvez os jogadores estão mostrando essa raça. Só que aquela coisa também, tem que ter o empenho da própria torcida, tem que ter a colaboração também dos dirigentes. Exatamente. Né? Tem que ser um conjunto. Um problema do Palmeiras. Tem que ter a colaboração dos dirigentes. Aí já é meio caminho andado. Né? Com certeza. Porque o clube que, pra mim, eu sou bem sério, eu não conheço clube de futebol que tenha uma política tão efervescente como a do Palmeiras. Chega pois a ser um absurdo. É que são vários setores ali, né? São vários grupinhos que querem o poder. Né? Então, isso tem destruído o clube. Pra ser até falar a verdade aqui. Tá destruindo o clube. E isso é pior pro futebol. Né? Porque se não tiver o Palmeiras, se não tiver o São Paulo, se não tiver Santos, não tem clássico, não tem campeonato graça. Paulista. Né? Então, o Corinthians não vai querer jogar contra a Ponte Preta sempre, fazer final com a Ponte Preta sempre. Entendeu? Como o Palmeiras também não vai querer jogar contra o Guarani. Sempre. Com todo o respeito à torcida de Campinas, as duas torcidas, tanto da Ponte Preta como a do Guarani também, que são grandes torcidas, com todo respeito, só que não são considerados clubes grandes de São Paulo, não são considerados quatro grandes, né? Hoje você vê a Ponte Preta fazendo um bom campeonato paulista, entre os melhores clubes hoje na classificação do campeonato paulista. Então é uma coisa que você tem que colocar ali em xeque. Uma coisa que eu acho também importante citar é o comportamento da torcida palmeirense. Não é quebrando cadeira que você vai resolver problema, né? Não é brigando até entre si mesmo, porque até as próprias torcidas têm uma rivalidade. Não vai resolver o problema. Quem já foi na arquibancada do Palmeiras, já foi assistir um jogo na arquibancada, no jogo do Palmeiras, você vê que tem uma rivalidade entre a torcida organizada Mancha Alviverde e a torcida Universidade do Palmeiras, a TUP. Você dá pra perceber. É complicado, porque daí você acaba brigando entre si e o clube, que é quem tem que estar lá no alto, acaba sofrendo por causa disso, né? Pois é. Então é todo um, vamos dizer assim, é uma união. Eu acho que essa palavra é a palavra que mais representa hoje o momento do Palmeiras. O Palmeiras precisa hoje de união, né, em primeiro lugar. Se você não tiver o clube unido em todos os setores, o clube não vai pra frente. Foi assim com o Corinthians. Quando o Corinthians acabou rebaixado também pra Série B, os caras finalmente fizeram uma evolução, fizeram uma mudança. E tanto que essa mudança, o Corinthians num grande clube. Corinthians hoje tem uma estrutura enorme, com a Arena Itaquera, apesar de todas as críticas que tem, eu inclusive não gosto de ver dinheiro público sendo investido ali, sabendo que teremos a Arena Palestra construída com dinheiro particular, teremos o Morumbi reformado, mas a estrutura que o Corinthians vem montando é muito boa, é nível Europa. O Alexandre Pato, que é quem estava no Milan, acabou mesmo falando isso, né? Exatamente. Então, assim, e isso tem que servir de modelo para os outros clubes. Né? Tirando rivalidade de lado, você tem que pensar nesse da mesma forma que o Corinthians está pensando. Sim. O São Paulo tem que pensar assim, o Palmeiras tem que pensar assim, o Santos já está pensando assim, na verdade. Né? Então, assim, mas isso tem que ser um modelo. Para quê? Não só para os clubes grandes, mas também para os clubes pequenos também. Né? Um modelo para que o futebol se fortaleça. Então, assim, o Brasil hoje tem que aproveitar esse momento de crise que a gente vê no mundo inteiro, que não sei o quê, para fortalecer o seu futebol, né? Porque com o futebol forte, não só de jogadores, né, de talentos, como a gente tem o Neymar aí, a gente tem o Oscar, a gente tem o Romarinho, a gente tem outros jogadores aí que vão se destacando, você tem que também ter um clube forte e uma liga forte, né? As pessoas falam, poxa, Champions League, aquela coisa toda, mas a Champions League só é a Champions League porque existem clubes fortes. Existem ligas nacionais, exatamente, muito fortes. Né? Então, esse é o ponto crucial da coisa. Né? Se você tiver tudo isso, com certeza o nosso futebol vai estar pagando melhor, vai estar dando mais oportunidade e, com certeza, gerando cada vez mais craques. Exatamente. E já que você citou a Champions League, que é o campeonato continental da Europa, vamos falar do campeonato continental da América do Sul, a Libertadores, e que tem timão entrando em campo na próxima quarta-feira contra o San José da Bolívia às 22 horas. O que você está esperando desse jogo, a estreia do timão na Libertadores, Bruno? Cara, as expectativas são muito boas. Eu ainda acredito que o foco do Corinthians nesse primeiro semestre é a Libertadores. Talvez acho que isso até prejudicou na performance contra o Palmeiras, justamente por esse jogo da Libertadores. Eu acho que meio que os jogadores entraram com meio pé atrás, não forçar muito o ritmo para se preservar, não se machucar para a estreia da Libertadores. Mas é um jogo complicado. Não é porque que o time é desconhecido, que pouca gente conhece, que vai ser fácil, não é assim. E tem o fator da altitude, né? Não só da altitude, mas a viagem em si. Né? Parece que a cidade lá, eu não tô recordando o nome, se eu me engano, é Orozco o nome da cidade, Orozco. Uma coisa assim. É muito longe, né, de se eu me engano, de La Paz. Parece que o Corinthians fretou um avião para ir direto no dia do jogo já para tentar reduzir ao máximo esse fator de altitude, de entrar lá só para jogar e depois ir embora, porque é difícil. Talvez eu acredito que o Corinthians sim tenha mais elenco, tenha mais time que o San José, só que futebol é futebol, né? Futebol é jogado dentro de campo, então nós não, a torcida corintiana não, de maneira nenhuma, não pode menosprezar, tem que entrar do mesmo jeito que entrou no ano passado, focado, independentemente se você está jogando contra um Emelec, ou se você está jogando contra o Santos, ou contra um Boca Juniors, você tem que estar jogando concentrado e jogando como se fosse a final da Libertadores, né? Porque senão, com certeza, o Corinthians não vai muito longe. Até porque Libertadores é um campeonato atípico, né? Você tem que jogar com raça, com garra, com coração, porque é o jeito da Libertadores, né? Exatamente, e a fórmula da Libertadores é essa. Então, assim, eles já fizeram essa fórmula já pra fazer esse mata-mata, colocar emoção, colocar entrega, daquele jeito que o público brasileiro gosta, né? Exatamente. E vamos comentar também os jogos da semana passada da Libertadores. O Palmeiras, que a gente já comentou, acabou vencendo o atual campeão peruano, o Sport Cristal, 2-1, até com certa superioridade em campo, muito boa, só que tomou um sufoco ali no final e foi onde acabou tomando um sufoco que acendeu o alerta pro clássico. Nós tivemos também o Atlético Mineiro e São Paulo num jogaço, numa malandragem do Ronaldinho Gaúcho também, né? Que foi o assunto da semana. Com certeza. E cá entre nós, parecia defesa de time júnior, né, o time do São Paulo. Que vacilada do pessoal, né, pra não chamar de juvenil. Claro, E foi, mas eu acho que não tanto só do São Paulo, mas principalmente do Rogério Ceni, né? Porque o Rogério Ceni, que é um goleiro de 40 anos de idade, é um cara que é rodado no futebol, e foi, talvez foi um pouco de ingenuidade dele também, né? Eu acho que talvez seja isso, né? Então, tipo, ele meio que não percebeu que o Ronaldinho iria tomar, eu tomar não sei. Tomar proveito da situação. Exatamente. Tomar proveito da situação no jogo, né? Então, talvez isso meio que surpreendeu todo mundo, né? O jogo foi muito disputado também. O Atlético teve chances, o São Paulo também teve boas chances, mas o fator campo acabou decidindo, né? E principalmente a estrela do Ronaldinho Gaúcho, né? Que voltou a jogar bem, né? Não é claro, não é aquele jogador do Barcelona, mas volta a ser um jogador decisivo e, querendo ou não, volta a nos brindar com o futebol que ele sabe, né? Ele é muito bom. É um jogador acima da média, né? A gente não pode esquecer jamais o que ele fez nos anos de Barcelona, não só no Barcelona, mas também no Grêmio. Então, assim, é um garoto que, focado no futebol, com certeza ainda vai dar muita alegria para os torcedores do Atlético. Então, é bom ficar de olho e respeitar também, porque senão já viu. Sim. Outro time brasileiro que estreou com vitória foi o Fluminense. Jogando fora de casa, na altitude, contra o Caracas, e conseguiu esse belo resultado por 1-0, fazendo os 3 primeiros pontos na Libertadores. E a decepção da rodada, eu acho que foi a zebra da rodada, foi o Grêmio perder em casa pro Tipato. E tudo bem, é o campeão do torneio Clausura do Chile, mas o Grêmio em casa tinha a obrigação de vencer, né? Não, claro, tinha a obrigação, mas isso reflete o quanto o futebol sul-americano tá se ficando forte, né? A gente não é só o Grêmio que já teve problemas. Boca Juniors também perdeu em casa. Exatamente. Né? Então, assim, mas citando até o próprio futebol chileno, a gente viu aí há poucos anos atrás o Universidade do Chile muito forte. Se não me engano, até aquele. Teve a LDU também, do Equador, também chegando com muita força, né? O próprio Libertad também do Paraguai é um time muito forte. Então, assim, é uma coisa que a gente está percebendo, que o futebol hoje está mudando. Né? As equipes estão cada vez mais se profissionalizando, estão cada vez mais focadas no futebol. E é aquela coisa, com isso o favoritismo brasileiro na Libertadores diminui. Então, assim, por mais que hoje os clubes brasileiros estão com alto favoritismo, grande favoritismo mesmo, de repente conquistar mais um título com o Brasil na Libertadores, é bom ficar de olho, né? Ficar de olho aberto, porque talvez esse resultado do Grêmio fosse um aviso. Então, mas é aquele negócio, jogo é jogo, né? O Barcos estreou. Né? Então, assim, talvez o jeito de jogar do Grêmio mudou com a entrada do Barcos. Então você tem que olhar por esse lado também, né? E foi um jogo complicado, né? Então fica difícil de analisar por um jogo só. Você tem que analisar a trajetória, né? O Grêmio, que na outra fase também sofreu para passar na Libertadores pela LDU, foi nos pênaltis, né? Exatamente. Então, foi 1-0 lá, 1-0 aqui, com um gol aos 37 minutos do segundo tempo na Bacia das Almas. E aí nos pênaltis, o Grêmio acabou conseguindo a vaga. E agora o Grêmio tem uma parada difícil, né? O Grêmio pega o Fluminense. Pois é, e o Fluminense, que já vem de vitória com 3 pontos no grupo. É um clássico brasileiro. Então, é um jogo muito duro, e é aquela coisa, a gente não pode menosprezar o time do Grêmio, né? Independentemente do resultado, a gente sabe que o Grêmio tem um grande treinador, que é o Luxemburgo. Tem um projeto muito forte. muito forte, tem jogadores experientes no time. E aquela coisa, não é um resultado que vai mudar a trajetória do clube, o projeto do clube. Né? Então, assim, serviu de atenção, né? Sinal amarelo. Então, com certeza, a gente vai ver um Grêmio muito mais forte contra o Fluminense, e o Fluminense que se prepare, porque vai ser um grande jogo e não penso que vai ser fácil. Bruno, quero imensamente agradecer a você que está aí gravando agora de madrugada aí no Japão. Obrigado mesmo por participar dessa primeira edição do 2CJ. Não, eu que agradeço, cara. Eu queria só, se você me permitir, fazer a menção aqui pra galera que curte luta, que gosta de MMA, que vocês possam estar entrando aí no nosso trabalho, no nosso site, que é o gazetaesportiva.net. Né? Você entra lá, www.gazetaesportivatudojunto.net, e lá embaixo tem os blogs. Né? Você clica lá, tem o meu ícone lá do Planeta Octógono, que é o nome do nosso blog, e lá a gente traz todas as informações de tudo que está acontecendo no MMA, não só no UFC, mas também nos outros eventos como o Bellator, como o próprio Invicta, né? Boa, e eventos sim. Também. Né? São vários e vários eventos, né, que a gente está trazendo aí informações para você, porque é aquela coisa, o MMA não é só o UFC. As pessoas confundem esse negócio de você tá assistindo UFC hoje, que esporte você pratica, UFC? Não é isso. O MMA é o Mixed Martial Arts, em inglês, né? Que é as artes marciais mistas, a mistura de artes marciais. Então, tem vários eventos. E eu peço para vocês que não deixem de prestigiar os eventos nacionais. Tem vários eventos no Brasil inteiro. Eu torço para que a própria cidade, o próprio estado de São Paulo também tenha mais quantidade de eventos. Vai ser uma coisa bem interessante. Por exemplo, a galera aí do estado de São Paulo vai ter, se não me engano, no dia 9 de março, a 23ª edição do Predador, né, que é um evento muito forte que está chegando aí, que, se não me engano, talvez até tenha a transmissão do canal Combate. Então, assim, você vê que o MMA é um esporte que está em franca ascensão, tá certo? Exatamente. É isso. Eu queria agradecer a oportunidade, não só falar de luta, né, mas principalmente falar de futebol, falar de outros assuntos, de outros esportes também. E é aquela coisa, estamos aí sempre, se precisar, e se vocês quiserem me trazer de volta, tamo junto, e eu agradeço por ser o primeiro. Né? Fico valeu honrado mesmo, por Bruno. Vocês. É um prazer poder falar com você. Eu já falei isso daí. É muito bacana ter um cara com tudo bem, essa trajetória de 3 anos, mas que já fez muito pelo esporte em si. O trabalho que você faz na Gazeta Esportiva é um trabalho que o pessoal reconhece muito. Então, obrigado mesmo. E é isso aí, galera. Essa foi a primeira edição do 2CJ aqui no 87 FM. Valeu, pessoal! 87,9. No mundo de rádio, as consequências serão terríveis.